Max 3, gente, ó. Chame só, 1-2-1, um, decima 1. É na posição 7, eu faço 1. Ciente, chame o solo, 1-2-1, decimal 1. Tá ok. Cascador livrado na época. Cascavel, 01, solo 1-1, libera direito, táxi via Alfa, repartindo ponto de espera da Delta. Entrada direita, reporta Alfa. Para o cruzamento da Delta. Lima Mike Mike, alinha e mantenha na 7. Lima mantenha na 7, tá. Shop clear to land the runway 10, India Golf Hotel. Alô, Bapá Lima, Mike Mike. Livre de decolagem 17, Ventura 20 graus, 10 nós. Livre decolagem 17. Escavel 01, na Delta, todos os cruzamentos de jogo aeronave. Escreveu 01 no solicitado do cruzamento, segue o follow me já posicionado no hotel, livre corte a parquela, boa noite. Livre cruzamento, visual com follow me, boa noite, até daqui a pouco. India Delta Lima Golf Hotel, on the ground at 214, vacate to your right, confirm, do you know the airdrome? Negative. We're not familiar with the airport, there we are clearly active on the right side of the box. From your apron? Apron 4, right to your right. Then turn your right again, taxi via Alpha. Call ground 211 decimal 1 and report for Juliet. Right, right, Mike Mike, decolou aos 1-4, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, Mike Mike. Delta Lima, you're clear to taxi via Alf, report before Juliet. Mac aqui presente, aí informa o CEP do revólver. Bom dia. Gente, bom dia. Delta Lima Golf Hotel, you're cleared to enter the April 1 via Juliet. You taxi via April 1 until the taxiway Lima, on the Lima, calm it. Gol no 1161, quanto custa o estacionamento? Gol no 1161, aguarda só um minuto para o push, será autorizado no 09. Ok. Delta Lima Golf Hotel, on the taxiway Lima, Cow Tower, 118 small and a Pfizer. Como é que mais está na escuta da torre? Prossigam, Lima, Mike. Controle 1-20-8. 208, Mike. Chapapá, Lima, Mike, controle. Controle Salvador. Bom dia, papapá, Lima Mike, cruza 7 mil pés, subida, Nadael, na sua escuta. Papapá, Lima Mike, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 260 via saída da El. Direto 260 via da El, o Lima Mike, quando possível uma proa mais na nossa rota, por gentileza, à direita, DD ou Motiva. Aguarde. India Delta Lima Golf Hotel, follow the following car, taxi via pista, and they will take you to the April 4. Follow the following car on the runway for the April 4. Autorizada por X09, chama táxi. Ok, vai iniciar, vai tomar para táxi no hotel. Papapá Lima, Mike, autorizado direto em Motiva. Direto Motiva então para o Lima Mike. Grato. Nova Novo no 161 com 1133 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Pronto para o táxi. Autorizar o táxi, contorno abate 1, após 20, ponto espera pista no 0, torre 1-1-8-9-5, Kenegal no 0 no meio, bom voo com 1-1-6-1. Ei, Kenegal no 0 no meio, abate 1, no índice, ponto espera 1-1-8-9-5, bom trabalho, sim. Papapá, Lima, Mike, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13325 para o Lima, Mike. Torre Salvador, Diego, 1-1-6-1. 1-1-6-1, bom dia. A linha decola, pistão 0, ventou no 42 graus, 8 nós, pista molhada. A linha decola, pistão 0, 1-1-6-1. decolou, 29, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Júlio Salvador, Gol 1161, bom dia. Gol 1161, bom dia, contato radar, fuga para nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, Gol 1161. Delta Lima, Golf Delta, go ahead. Gol, you are on the April 4, you are requesting a taxi to the April 4 until the April 5. Just this. Okay, okay, you are cleared to begin the taxi on the April 4, reporting on the Oscar. After you will be cleared to taxi runway 17 to the gate 5, to the April 5, correction. India Golf Hotel, okay. Delta Golf to continue your attack. Cal Tower 118.95. Delta Delta Lima Golf Hotel, report at holding point 63 Oscar. Lima Golf Hotel, clear enter runway 17, you will vacate your first right on taxiway Papa. Into Delta Lima Golf Hotel, clear vacate the frequency. Europa 083, INF 4000 feet, 281016, clear and bomb for arrival. Papa Tango, Victor Charlie Hotel, aciona a identificação. Papa Tango, Victor Charlie Hotel, contato radar, 62 milhas sudoeste, Salvador. Voe na proa de ITAP para interceptar a chegada a mar e reforço para a descida. Vai, ITAP para a mar e reforço para a descida. Papa Tango, Vida Sierra Hotel, autorizado. Europa 083, descende 2006, permite 1016, clear, alerta, final, approach, runway 10, report, status, show, clear. Descende 2006, Papa Tango, Vida Terapel, desce até 4 mil pés, o ajuste no 0 no meio. 4 mil no 0 no meio, Vida Terapel. Europa 083, completion final, call tower 118.95. Capatango, Vitor Tiana Tel, Espetão de Zio. Afirmo aqui, o Espetão de Zio já voltou da proa. Nessa proa tem condições de interceptar o local do grupo de proa. Capatango, Rita Serra Tel, pista para 2.000 pés, o ajuste no 096, autorizada, sinal ele é sexo e responsabilizado. Responsabilizado, Rita Serra Tel para 2.000 pés. Alpha 083, on the ground 206, vacate to your right and call ground 121 decimal 1. Controle Salvador, Vitor Tiana Tel. Você já? Atenção, pousada 97, nós estamos em condições de ir mais tarde. Poderia coordenar com a turma, abaixo pela direita 97? Pode, coordenação. Afirmo. Estamos em condições de tomar de casa. Charlie propõe um acalamento do ativo. Passando Vitor Charlie Hotel, dando IFR modificada 0708, desça para 1.500 pés, o ajuste no 0.16, chame a Torre Salvador na frequência 118.95. Na ciência, cancelado o plano, transferir para a Torre 995, ou 1.895, Vitor Charlie Hotel, agradeço. Dá pra ser 3 ground 1-1, decimal 1. 1-1. Deixa eu até o prossiga. Estamos já com o plano cancelado, com instrumento cancelado com controle. Estamos agora 4 milhas voando para interceptar uma base pela direita 1-7. Reporte na final 1-7, visual, Vitor Sérgio Atel. Já reportar. Azul, Alfa Yankee Índia.